Cartas na mesa, cartas na mão. Segura aí que está começando mais um Sertão dos Cataguases. Diga aí, Gabriel, como você está nesse calor do cão? Cara, tá difícil, o tempo tá seco. Eu acho que tá mais seco do que o Ricardo Oliveira. tá mais difícil. Pô, sempre que vocês falam do Ricardo Oliveira... É tipo assim, porque o Ricardo Oliveira, ele marca um gol e depois ele fica mais 30 jogos, é isso? Porque eu lembro de você, uma minha... Eu disse que você foi lá em casa, foi. E aí você falou, ele fez gol. É verdade, teve um rolê, eu falei que ele fez um gol, aí ficou mais anos aí, tá? Tá na a seca que tá aqui, tá igual a do Ricardo Oliveira. E ele tá jogando já? Ontem, pra quem tá ouvindo aí, a gente tá gravando isso depois do jogo da Sul-Americana, do primeiro jogo na Argentina. E titular foi o Di Santo lá, porque ninguém aguenta mais o Ricardo Oliveira. Conseguiu perder também. O que eu queria te perguntar, já que você é um burguês safado, fica indo no Pacaembu aí, a pergunta que eu quero te fazer é, existe ou não amor em SP? Cara, eu vou te falar que existe muito calor lá também. Existe uma cidade muito cara pra comer e pra... E assim, né? Eu acho que ter amor lá você tem que pagar e vai ser muito caro, então... Entendi. Assim, já diria que eu não existe. E aí quando você tenta economizar, vem um cara e destrói o micro-ondas, né? Não deixa você comer. Bom, tomara que o cara destruiu, porque não sabe, eu fui pra São Paulo pra um evento e eu esquentar minha janta inocentemente, pedi um amigo pra ajudar, ele queimou o micro-ondas, não pude comer, só no outro dia, no forno. Enfim. É isso, assim, depois dessa improvisada que a gente foi lá em São Paulo, a gente volta pra Minas pra falar de um tema. Você gosta de guias? Você é um cara feito? Cara, sabe, pra quem não sabe aí, agora vai descobrir. Eu já fui um grande otaku. Na verdade, um otaku reprimido, assim. Eu não expunha isso pras pessoas. Mas tinha uns guias na internet dos animes e dos mangás que eu adorava aquelas coisas, cara. Bom, e principalmente os guia de Naruto, que tem o guia dos jutsus, e aí o guia de cada vila. Guia de cada vila, aldeia da folha, aldeia de não sei o que. Eu gostava muito dessas coisas. Bom, eu assim, felizmente ou infelizmente, eu era feito a guia de futebol e geralmente futebol alternativo. E o que eu digo de futebol alternativo é? Aquilo que você não vai encontrar muito nas grandes mídias, né? Por questões econômicas, políticas, sociais. E, assim, uma das ideias que eu tive foi fazer um guia também de campeonatos aqui em Minas Gerais que rolam. E a gente nem fica sabendo. Eles são campeonatos muito pequenos também, duram um pouco. Mas que movimentam muito o espaço social, cultural, econômico e político de Minas Gerais. Porque vocês vão ver com o nosso programa, como muitas das cidades, das comunidades, das regiões que a gente vai passar por aqui, muitas abraçam os clubes que a gente falou aqui. E também vamos... É interessante pensar também, né, a realidade maior do futebol brasileiro. Né? A maioria dos clubes estão escondidos aí, né, se refazendo. A gente também vai ver esses times que fazem parceria com não sei aonde para ter o clube e para desenvolver essa atividade que é o futebol, que além de... Que antes de uma prática esportiva, eu acho que pra mim é uma prática social importante. Como a gente vem ressaltando em todos os programas. Olha como é que eu amarrei todos os programas. Você é um grande historiador, né? Consegue argumentar de uma maneira brilhante. Pois é. E antes de passar pro tema, que será... Aliás, eu não falei, nós vamos falar da segunda divisão mineira. E também vamos passar pelo principal divisão do Campeonato Estadual Feminino Mineiro, né? E que começa também no dia 28 de setembro com os grandes clubes aqui de Minas, né? E os que estão investindo aí no futebol mineiro há pouco tempo e alguns que já vêm investindo, né? Que até estão tendo mais visibilidade no futebol feminino ou até mais sucesso do que no masculino. Enfim, passamos então para o tema, já agradecendo aqui ao... Porque assim, né? Foi um grande trabalho de testemunhos que eu também consegui... colocar aqui, né, eu agradecer tanto às pessoas que me ajudaram, ao Fred da Galo Fúria, da torcida organizada do Atlético Três Corações, Ricardo, que é também envolvido com o time de Pouso Alegre, e são rivais, aliás, né, na grandes rivais, e também o Evandro, do grupo Minas em Campo, que me colocou aí um dos representantes dos clubes mineiros que estão disputando. Vocês vão ver quem que eu estou representando nesse vídeo. Queridos ouvintes, então vamos aí, né, para essa primeira parte aqui desse programa, que a gente dividiu em dois aqui, né? E nessa primeira parte a gente queria falar um pouco sobre a história dos clubes, algumas informações e algumas curiosidades sobre as equipes, né? Para quem não sabe, a segunda divisão, né, a segundona, ela é dividida em quatro grupos. E ela tem. Esses grupos são organizados em A, B, C e D. E elas são meio que organizadas por regiões, né? Sim. Porque, como a gente sabe, a potência econômica desses clubes é perto dos clubes da Série A, do módulo 1. É muito, muito diferente, né? Então, o campeonato ele é organizado pelas regiões, até para baratear um pouco também, né? Com custo de viagem e esse monte de coisa que tem. Então, a gente está aí dividido em grupo A, B, C e D, que são meio que as regiões ali de Minas Gerais. O grupo A ele foi composto nesse ano de 2019 pelo Pouso Alegre, pelo Atlético de Três Corações, que a gente já falou dos dois times aqui, né? Como o Petros já falou, eles são rivais. Tem o Figueirense de Minas Gerais também, e tem o Santa Ritense também, né? E como primeiro colocado ficou o Pouso Alegre, né? Um dos grandes clubes tradicionais do sul de Minas. Tem uma torcida muito forte. Tanto que uma das pessoas que me ajudaram era uma pessoa ligada à torcida do Pouso Alegre, que é, uma delas é o Dragões do Mandu, né? Que o Mandu é referência ao estádio do Pouso Alegre, que é o Manduzão, capacidade para 20 mil. Você vê que como que o futebol tá bem enraizado nessa cidade, né? Com um estádio já bem. Assim, nos padrões para um clube que, como você falou, tem um orçamento diferente, tem um estádio até grande. E o clube ele foi fundado em 1913, 105 anos já, é mais velho que o Cruzeiro. Sim. Mais velho que o Cruzeiro. E tá aí na sua disputa, né? Pois bem, o Pouso Alegre já nos mostra um pouco do cenário que acontece com muitos clubes aí do futebol mineiro, porque ele teve, durante todos esses 100 anos, ele teve muitos tempo. Passou pelo Campeonatos Amadores, passou por épocas de profissionalismo, mas que se acabaram, né? Então, no começo, quando ele foi criado, ele teve um cenário maior ali, disputou contra. Chegou a jogar contra o Guarani, contra o Ponte Preta. Mas depois isso foi se acabando, né? Assim, no sentido que isso ia e voltava, e o clube se levantava e se erguia, e logo depois também sofria com questões financeiras e econômicas. A grande história do Pouso Alegre foi colocada sempre em 1990. A partir de 1990, né? Nos anos 90, que o Pouso Alegre teve um grande destaque no futebol mineiro, e chegou a estar no módulo 1, né? Campeonato Mineiro. Na época chamava Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, como deveria se chamar, né? E o clube, ele teve boas campanhas, mas acabou depois ali ficando. Depois que acabou, no final da década de 90, ele ficou inativo até 2009, quando ele retorna a fazer, né, um pouco da sua campanha, a voltar a ser filiado da Federação Mineira. Você quer ressaltar alguma coisa, Amar? Eu acho que você já passou por isso, quando você falou ali dos clubes como Guarani, Ponte Preta, né? Mas só pra gente ressaltar, acho que a gente não chegou a falar ainda, mas pra quem não sabe, Pouso Alegre tá ali no sul de Minas, né? Sim. Tanto é que essa proximidade muito grande com São Paulo proporcionou aí esses encontros. É mais perto de Campinas, né, Pouso Alegre? É verdade. E São Paulo, quando eu digo, como estado, né? Na verdade. E como que essa presença desses clubes, que são muito tradicionais também, né, de São Paulo, ela é a questão, né, da enraização mesmo do futebol na sociedade. Então, essa proximidade com outros grandes clubes também vai criar um laço muito grande e estimular também, né, a prática do futebol ali na cidade. E é interessante a gente pensar também como que o futebol regional, assim, apesar da gente pensar Porque, ah, o Pouso Alegre é um time de Minas, mas a relação dele com as zonas que tá mais próximo ali. É, o Pouso Alegre tem muito mais referência com referência no sentido de proximidade mesmo, com esses times que estão ali, né, de São Paulo, do que, sei lá, com um Atlético e Cruzeiro aqui da capital. Sim. Eu acho que é um ponto válido também da gente ressaltar, né? É, e colocar aqui, por curiosidade, né, algumas pessoas que passaram pelo Pouso Alegre são até considerados ídolos, no sentido assim, de pessoas que foram importantes depois, né? Eu ressaltaria aqui alguns interessantes, como o Paulo César Guzmão, né? Atuou como jogador na equipe do Pouso Alegre. Ele foi treinador do Cruzeiro, pra quem não se lembra, mas atuou como jogador no Pouso Alegre. Temos outros aqui também, o Fernando Baiano, também, que é um futebolista importante, mas mostrando aí, né, como é um ponto de interseção para vários jogadores que depois vão ter algum destaque, né, nacional, mostrando aí a força dessa equipe, né, no interior e no futebol mineiro, né? Pois bem, como o Gabriel bem ressaltou, cada grupo na futebol mineiro é composto por regiões. E que acontece que muitos dos grupos acontecem clássicos, né? E o grande clássico desse ano foi o Atlético Três Corações, o Atlético Clube Três Corações, que retornou para a segunda divisão em 2019, depois de ficar algum tempo parado, né? Que é uma das equipes também muito tradicionais. É, como o Pouso Alegre, o Atlético Três Corações é fundado em 1913 também. É, o Atlético de Três Corações, ele é de 13 de setembro de 1913 e o Pouso Alegre é de 15 de novembro de 1913. Sim. Então é uma diferença ali muito, muito pequena de meses, né? E do Atlético Três Corações, que é interessante ressaltar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar é pra gente não confundir com o Clube Atlético Tricordiano. Sim. Que também é um time da cidade de Três Corações, que vem disputando aí também campeonatos mineiros e tal, vem aparecendo, mas não é o mesmo time, são times diferentes. É, que tem uma ligação, né? Sim, sim. Que é aquela, né? O que aconteceu? O Atlético Três Corações sempre foi um grande clube tradicional da cidade de Três Corações. Só que em 2009, acho que isso não foi em 2009? 2008 ou 2009, né? O clube foi punido. E o Atlético de Três Corações foi punido pela Federação Mineira de uma multa de 100 mil, assim, reais na época, e 2 anos fora de competições da Federação, né? E com isso, o Atlético, o pessoal que era do Atlético de Três Corações, querendo que o futebol continuasse na cidade, fundou o Atlético Clube Tricordiano, né? Isso, o Clube Atlético Tricordiano. Clube Atlético Tricordiano, que vai ter um destaque, né, nessa década de... Que vai passar pelo Módulo 1, vai estar ali, vai disputar algum ano o Módulo 1. E pra quem não sabe, acabou que o Clube Atlético Tricordiano também sofreu uma punição. Foi a mesma que o Atlético Clube Três Corações tinha sofrido. E desde 2009 o clube está punido por 2 anos e não vai poder disputar nenhuma competição da federação. O que fez com que o Atlético Três Corações voltasse, né? E foi mostrando como que essa cidade de Três Corações está muito ligada com um clube de futebol, né? O que que ajuda também a colocar Três Corações com esse pertencimento tão grande no futebol, né? Olha, não sei se vocês sabem, mas talvez aí o cara que é conhecido como o maior jogador da história do futebol, não sei se vocês conhecem ele, mas se chama Pelé. Quer dizer, ele não chama Pelé, né? Mas o apelido dele é Pelé. O Pelé é de Três Corações, né? Nasceu na cidade. Inclusive, o pai do Pelé jogou pelo Atlético Clube de Três Corações. Então, né? Mais alguma coisa pra falar do Três Corações? Eu acho que vale a gente destacar que o Atlético já ganhou a segunda Ano Mineiro 2 vezes. Sim. E ganhou o campeonato, que era o campeonato do interior de Minas, né? Sim. Em 72. Tanto é que esse time, ele veio de um processo, né, que começa no final ali da década de 60, início de 70, e vai revelar um jogador que vai jogar no Atlético e ganha o título do Brasileiro de 71. Isso. Que é o Vanderlei Paiva. Então esse cara, ele jogou no Atlético campeão brasileiro. E ele vem aí do Atlético de Três Corações, né? Tanto é que o clube vai ganhar esse campeonato aí do interior de Minas em 72. Então tem todo um processo também. E como a gente vê, às vezes, nas grandes mídias a questão da violência no futebol. Pouso Alegre e Tessorações também já, em outras vezes, já tiveram atos de violência, brigas, mostrando muita a rivalidade desses clubes. Uma das histórias que contaram foi que quando, agora não é o Tessorações, é o Atlético Tricordiano, que o Pouso Alegre foi jogar em Atlético Tricordiano, acho que houve uma briga assim, generalizada. Teve jogador preso, teve torcedor preso. Então, assim, é uma rivalidade muito forte, como eles falam. O grande clássico do Sul de Minas, o Pouso Alegre é um Pouso Alegre e o Atlético Tricordiano. Apesar do Pouso Alegre também ter outras rivalidades também, com Varginha ali do lado, de rivalidade forte. Né? E esse ano também. O clássico também teve as suas situações até judiciais, assim, até no sentido a federação teve que intervir, né? O que aconteceu foi que o Atlético de Três Corações foi divulgar o preço dos ingressos, né? Do jogo entre os dois clubes. E o valor do ingresso do visitante, que no caso era o Pouso Alegre, que tava o dobro da torcida da casa, né? E isso gerou um burburinho gigante, a FMF teve que intervir, teve justiça no meio disso tudo. E o mais engraçado são os comentários na rede social, é engraçadíssimo. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem essas torcidas também, em páginas de Facebook, é uma experiência muito legal. O Atlético Transcorações, a grande torcida do Atlético Transcorações é o Galo Fúrio. E é interessante que a Galo Fúrio também, quando era tricordiano, adotou como a torcida organizada do tricordiano. Existem outras, mas essa principal, e como eu já disse, a do Pouso Alegre, é o Dragões de Mandu, né? Que na fase de grupos, quem se deu melhor, aliás, foi o Pouso Alegre, com uma vitória. Foi até nesse jogo que o pessoal do Dragões de Mandu, depois do grupo, não perdoou a desgraça, só para aumentar mais o ingresso. E no jogo, quem ganhou foi o Pouso Alegre. E foram as duas equipes que passaram, né, para a segunda fase. E depois a gente fala dos confrontos, deixando agora para a gente as outras duas equipes, né? Que tem algumas histórias interessantes. Bem do lado ali de Pouso Alegre, tem uma cidade, Santa Rita de Sapucaí, que abriga o terceiro colocado desse grupo, né? Foi o Santa Ritense, que terminou em terceiro colocado, né, no campeonato. E também traz aí algumas histórias interessantes, né, do clube. Bom, o Santa Ritense, como você já tinha falado, ele é um time da cidade de Santa Rita de Sapucaí, né? Mas atualmente ele está sendo abrigado pela cidade vizinha, que é São Sebastião do Bela Vista. Da Bela Vista, né, na verdade. E é um clube que é fundado no ano do meu nascimento. 1996. Em sua idade? 23. É um pouquinho mais velho, cerca de 2 meses. Mas o Santa Rita, o Santa Ritense é muito conhecido por ter revelado aí o Roque Júnior, que foi campeão do mundo em 2002, né? Pentacampeão lá no Coreia e Japão. E o jogador também, o Kennedy, né, que jogou pelo Fluminense e hoje não, né, foi vendido pro Chelsea. Também foi revelado aí pelo Santa Ritense, né. Então é um time que já revelou alguns nomes aí que são conhecidos pelo público geral, né. O estádio novo que tá abrigando o Santa Ritense, como a gente já falou, é na cidade de São Sebastião da Bela Vista. E ele tá com uma capacidade de 7.300 pessoas, né? Se eu não me engano. Então, tem uma capacidade boa para um time que mudou assim, de estádio. Sim. Você já ter um estádio com capacidade para 7 mil pessoas é interessante. Só pontuando isso tudo, o Kennedy, ele tá no Chelsea e ele tá naquele esquema que o Chelsea faz, emprestar 30 jogadores, o Kennedy tá ali, esse tem emprestado, e hoje o Kennedy tá no, se eu não me engano, Getafe, um empréstimo aí, entrando, né, e mostra, né, um clube importante ali, apesar de pouca idade, mas que consegue, por meio dele, o jogador se destaca, consegue, né, chegar num patamar que talvez não conseguiria, né, sem esse investimento. né? Interessante ver, né, que a cidade vizinha apoiou o clube, né, e viu, né, a importância de ter pelo menos um time representando ali perto para a disputa do Campeonato Mineiro. A outra equipe, uma equipe bem, também muito interessante, uma equipe até mais velha que o Santa Vitense. Eu já conheci o Santa Vitense por questões de acompanhar o Fundo de Itaú, tá ligado? Mas, e o Figueirense, que é um time mais velho, conhecido como o Tigre do Bom Pastor, time de São João del Rei. Já a gente já tá no sul ali, mas já tá mais pra cima. É um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Equipe fundada em 1975, então tem 43 anos. E que leva o nome, né? Que remete ao Figueirense. A Arena é realmente proposital. Eu até tentei procurar, saber se alguma população que veio de Santa Catarina pra Minas Gerais e fundou o clube nessa época, ou se uma pessoa, né, o grupo de pessoas que fundou o clube, se vem ou não de Santa Catarina, mas eu não consegui encontrar nada. Então, se alguém puder dar essa referência pra gente depois aí, a gente agradece muito. Só a título de curiosidade, um dos meio-campistas do Figueirense é o Léo Salino, que nos remete a outro jogador, que é o Leandro Salino. Os dois são irmãos, né? O Leandro Salino, se eu não me engano, agora ele tá no Joinville. E o Léo Salino, que é irmão dele, tá aí no elenco atual do Figueirense, né? Pois bem, passando pro grupo B, agora a gente vai lá pro perto do Triângulo Mineiro ali, ó, começando com a melhor campanha do Campeonato Mineiro de Segunda Divisão, com ressalvas que a gente vai colocar aqui, porque teve a melhor campanha, né? Uhum. É, que é uma equipe que foi muito importante nas últimas décadas aí, foi o Mamorec, né? O Mamorec teve aí sendo figurante no módulo 1, né? Mas acabou que nos últimos tempos acabou jogando as divisões menores e perdendo um pouco da sua importância. O Mamorec de Patos de Minas, né? Leva uma grande torcida para onde vai. Tem 70 anos, fundado em 3 de junho de 1989, conhecido como Sapo. Sapo é o mais. Você fala em figurante, eu não sei até que pontos do Mamoré, porque ele foi campeão mineiro do interior, tanto em 1995 quanto em 2001, né? Em 2001 ele atinge o terceiro lugar geral do Campeonato Mineiro, né? E assim, né? Levando em consideração todas as outras campanhas, até a gente pode pensar que são campanhas mais modestas, né? Mas o clube já foi campeão do interior 2 vezes, né? Então... Sim, eu falo assim, que ele teve essa última década, teve o módulo 1, foi o auge, né? E, claro, mas se você for comparar com outros clubes, ele tá ali num padrão muito alto de títulos. E, também, por curiosidade, também para evidenciar um ponto que acontece com um desses clubes, eu vou trazer aqui o caso do estádio do Mamoré. O Mamoré hoje joga um novo estádio Bernardo Rúbiger de Queiroz, que foi inaugurado em 13 de junho de 2009, dado do aniversário de 60 anos do clube. Por que foi inaugurado esse novo estádio? Porque o antigo estádio do Mamoré, o Valdomiro Pereira, ele tinha sido vendido por uma empresa em 2005, e no seu lugar foi construído o quê? Um belo shopping. Pra quem é de João Molevade aí, vai saber, essa empresa que o PS tá falando não tá dando nome. Mas eu vou falar aqui só porque tem uma, não levante, mas paga nós aí, Bretas. A empresa que pagou, que comprou o estádio é o Bretas, né, uma rede de supermercados, e ela que compra esse estádio, muito por causa da crise financeira que o Mamoré viveu, né, nessa década, e eles acabaram tendo que vender o estádio para arrecadar um pouco de dinheiro. Tanto é que em 2009, eles, com um processo de tentar reestruturar, né, eles vão inaugurar esse novo estádio aí que o Petro falou. E, bom, também falando, né, que um clássico que compete com o Pouso Alegre da Teste Três Corações como um grande clássico do interior é o clássico Mamoré e o RT. O RT é União Recreativa dos Trabalhadores. Faz um dos grandes clássicos aí dessa trânsito mineiro. O RT, que hoje está melhor que o Mamoré, fez uma campanha ruim, né, mas conseguiu ficar e está representando aí Patos de Minas, enquanto o Palmeiras Mamoré consegue, né, sua classificação para o módulo 2. Seguido por quem também classificou com o Mamoré. Bom, e o outro clube aí, né, que ficou em segundo lugar aí no grupo B, foi o Patrocinense, né? O Patrocinense, que é um clube recente também, foi criado em 2010. Então é bem recente, é um clube que dessa década agora que a gente tá vivendo. É. E o Patrocinense, ele é de patrocínio, né? Cidade de patrocínio. E o estádio lá é o Estádio Municipal de Júlio Aguiar, né? Que eles mandam os jogos, então é um estádio do município. E o Patrocinense já disputou o módulo 2 do Mineiro. Chegou a disputar o módulo 1, não lembro. Não chegou. Não chegou no módulo 1. Também interessante pensar que esse Sociedade Esportiva de Patrocínio, ele foi fundado com uma parceria da Prefeitura de Patrocínio do Esporte Clube Santo André, mostrando aí essas ligações, essas redes que esses clubes estabelecem para conseguir montar um clube. Tanto que, o que aconteceu? Depois que ele disputou o módulo 2 e não conseguiu subir, o que acontece? Muitos desses clubes, eles investem para subir. Então, por exemplo, dependendo da expectativa, se ele não alcançar, o outro ano dele é endividado, e isso acaba que o clube, ele vai mal. Aconteceu com a Sociedade Esportiva do Sinense. Ela teve o módulo 2 aí, em 2011, ficou muito perto do acesso, mas aí foi aquilo, né? Não subiu, teve que se voltar para suas dívidas. E o que aconteceu? Com essa parceria do Santo André, muitos jogadores foram para São Paulo, eles fizeram vários. Assim, saíram, disputavam só competições inferiores, de tipo assim, júnior, base, até retornar, acho que em 2016. Isso. Com reestruturação do departamento. Então, veja, tem que ter uma nova injeção de investimento para voltar. E tá aí agora figurando como uma das equipes que pode subir para o módulo 2. Né? Também é aquilo, né? Teve essa reestruturação, vamos ver. Né? Tá uma reestruturação para subir. Acho que a gente pode falar agora do Araguari, né? Que é o outro clube que ficou aí no grupo B, terceiro lugar. E o Araguari é muito famoso por uma questão que é... Ele é considerado o primeiro clube no Brasil a ter um time feminino, né? Isso na década de 50, sim, se eu não me engano. E acontece uma série de jogos, né? Pra arrecadação de dinheiro, se eu não me engano. É aquilo que a gente falou, né? Muitos jogos são beneficentes. Sim. E aí o clube acaba que sai na revista O Cruzeiro, que é uma revista importante, famosa. Muitos historiadores... Do futebol, eles utilizam muito essa revista como fonte, né? É uma revista que é muito conhecida. E o Araguari sai em uma capa dessa revista. Então dá pra gente perceber qual foi o impacto desse time no cenário esportivo feminino, de futebol feminino. E é trágico pensar que o negócio teve que ser dissolvido, né? A gente já falou um pouco disso sobre no nosso episódio sobre futebol feminino, né? Mas acaba que por uma série de fatores, questões... Né? O grande fato da época era proibido jogar. Tem isso. Chama de chamar proibição. E de pensar, né, que o futebol, o Araguari, acho que, assim, vendo que as campanhas que ele fez, o Araguari, ele já protagonizou alguns momentos na primeira, já teve ali alguns torneios, mas assim, o futebol feminino chegou num patamar muito maior. Vamos agora colocar esse grupo bem em contexto. O Mamoré é a melhor campanha. Só que houve a questão de vários W.O.s. Assim. Porque o Araguari, o que aconteceu? Ele quase foi excluído do torneio por questão tanto de a federação acusou ele uma vez de não pagar a taxa de arbitragem, né? E também de uma questão que ele não conseguiu completar no prazo de inscrição certo um mínimo de 7 jogadores. E aconteceu que a federação tinha excluído o Araguari de disputar. Os dirigentes falaram um pouco por que isso aconteceu, né? Que questão de CNPJ, muita aquilo, né? Esses clubes aí tentando sempre renascer, sempre acontece que gerações passadas deixam dívidas e isso acaba cometendo que o clube passe essa dificuldade. E o Araguari foi excluído, mas voltou. Né? Voltou. Conseguiu, acho que perdeu os dois primeiros jogos. E por isso que o Mamoré, não só por isso, vai ter outro clube ainda mais representativo disso. Por isso que o Mamoré e o tanto quanto o Sinense tem algumas vitórias a mais. Bom, e o último clube desse grupo é o Pirapora Futebol Clube, que é um time que é da cidade de Pirapora, que é um pouco mais pro norte, né, de Minas. Sim. E aí o Pirapora, que é um clube recente também, né, ele é fundado em 2001, e o mascote do time é o peixe, né, o barranqueiro que eles chamam. Provavelmente deve ser um peixe que fica mais à margem do rio, perto dos barrancos, então provavelmente é por isso. E muito por causa da região, né, que a cidade está localizada, que é perto do Rio São Francisco. Então a cidade tem uma relação muito grande com o rio, né? Tanto é que se manifesta como o símbolo, né, e o mascote do time ali, né, que está evocando o Rio São Francisco, né? O Pirapora, ele é fundado em 2001. E logo depois, né, de um ano, né, de fundação, o clube já vai disputar a segundo ano, já se profissionaliza. E acabou que teve uma confusão danada também, que também envolve essa questão de justiça, né, que ele acaba classificando dentro do grupo. E aí, dentro dessas questões judiciais, o Pirapora, que tinha conseguido uma classificação, né, pro módulo 2, acaba sendo eliminado dentro do tapetão lá, né, como a gente já conhece. E o Tombense que herda essa vaga aí, né? E o Tombense sobe em 2002 e o Pirapora acaba ficando. Sim, e a gente vê, né, essa questão das dificuldades passa também até por essa burocracia, né? Pra ter que escrever o clube, e isso acaba muitas vezes prejudicando, né? O Pirapora, ele, como você falou, é um clube muito jovem, 2001, que a gente falou, mas ele teve a última participação dele em 2009. Campeonato, aí ele retorna, ele tenta um retorno profissional em 2016, mas acabou não tendo continuidade nessa iniciativa. E esses clubes, muitas vezes, quando eles acabam profissionalmente, eles não param, no sentido, eles, pela importância que eles têm, muitas vezes, eles continuam fazendo trabalho de base ali, né? Recuperação de atletas, atividade, parceria no desenvolvimento de novos jogadores. E o clube, muitas vezes, depois que ele... agora acho que a gente já se recuperou financeiramente, nós podemos escrever. E o Pirapora faria isso em 2019, né? Tava aqui tendo uma reportagem do Globo Esporte, uma equipe estava bem otimista para participar, só que acabou não conseguindo fazer o que necessário e foi eliminada, e o Nordmins ficou sem representante. O Pirapora não jogou nenhum jogo, perdeu todo o WO. Porque, como eu falei, ele deu mais pontos para classificar, por isso o Mamoré hoje tem a melhor campanha. É isso. Vamos pro grupo C. Bom, o grupo C, que foi composto por 4 times também, né? E a gente vai começar falando aqui do Ponte Nova, Pets. Bom, quase isso, né? Também naquilo de, como a gente vem falando, montar parcerias, realizar alianças para conseguir, né, formar um clube de futebol que disputa torneios. O Ponte Nova Futebol Clube hoje é o Valadares Esporte, time que foi fundado em 2011, que vamos contextualizar. O Ponte Nova é um clube da Zona da Mata, agora a gente está no grupo do Leste, né, de Minas ali. E o Valadares Esporte Clube, querendo se profissionalizar, faz uma parceria com o Ponte Nova, né? Usa o mesmo nome do Ponte Nova durante um tempo, só que após a partir de 2018, ele começa a usar o nome Valadares Esporte Clube, consegue viabilizar, né, o sistema de sua federação, se torna Valadares Esporte Clube. E eu achei interessante uma coisa que a gente, que estudante de história, a gente está sempre atento à questão dos ícones, né, da iconografia em geral, e eu achei muito interessante o escudo do Valadares, porque é uma clara referência aos Estados Unidos, né, com essa águia, o símbolo em azul e vermelho e branco, e acho que só para ressaltar mesmo, porque o outro clube aí, que ficou na segunda colocação desse grupo, é um clube que a gente já vem falando aqui em alguns episódios anteriores, que é o Boston City, ou Boston City. Não sei. Depende de quem é. Depende da sua pronúncia, do lugar que você tá. É. Talvez o Boston original seja City. Enfim, a gente já falou um pouquinho desse clube aqui anteriormente, que é o Boston. Ele é da cidade de Manhuaçu. É um clube que é fundado em 2018, né? Tem um ano de fundação. No Brasil. No Brasil, sim. E tá localizado naquilo que a gente já havia falado, né? O Renato Valentim, que é o fundador do clube aí. É um cara que tem um clube, né? Em Boston. Sim. E o Boston City Brasil, FC Brasil, é uma meio que uma filial do clube de Boston. E uma coisa que eu acho engraçado no escudo é que o escudo é o mesmo. A mesma coisa, é idêntico. Tem o leão com a bola, a cidade de Boston no fundo, em azul, branco e vermelho. E aí eles escreveram Brasil embaixo, em verde e amarelo, só pra fazer essa diferenciação. Eu achei isso muito, muito engraçado. É aquilo, é um clube empresa, né? Tem a proposta do clube de desenvolvimento dos atletas, é aquilo. Quando um clube empresa desse tamanho, ele tem que focar muito, porque não vai ser muito lucro que vai tirar, né? Que passou em segundo lugar e tem como um dos grandes parceiros e idealizadores também um dos ex-craques do futebol, que é o Palinha. Palinha é um dos caras que ajudou a fundar esse clube. Palinha, que ele foi treinador de alguns clubes nos Estados Unidos, ele treinou o Corinthians. Da Califórnia. O Palinha que foi revelado pela América, né? Jogou em América várias vezes, Cruzeiro, times como Grêmio, Flamengo, jogou pela seleção brasileira. Então, e no próprio Ipatinga, né? A gente falou do Ipatinga no último programa, o Palinha acho que jogou pelo Ipatinga. Sim. E o Palinha que rodou muito, né? A outra. Essas foram as duas equipes que classificaram, né? A outra aqui, passando já agora, União Luziense. Da cidade de Santa Luzia, né? Uma equipe um pouco mais, já tradicional. O União Luziense, né? Que é um clube que é fundado em 73, já tem 45 anos aí. É um clube que disputou a segunda onda algumas vezes também. E é engraçado a gente pensar que esses clubes ficam nessa se vai e vem, né? O União, ele jogou na década passada com os times como o Itaú, né? O Itaú acabou se extinguindo e o União Luziense deu uma parada. 2011 volta, começa a disputar a segunda onda de novo. E isso remete muito à nossa questão dos clubes do interior. Isso que a gente já vem falando há muito tempo, né? Que são essas interrupções que sempre acontecem. E muito por causa das condições mesmo, né? De econômicas e de instalação e várias outras coisas. Um outro personagem que a gente já falou aqui anteriormente, no episódio passado, sobre o Ipatinga, então, se você não ouviu ainda, depois que terminar isso aí, volta lá e escuta. É o Walter Minhoca, né? Tá envolvido aí com esse time do União Luziense, junto com o Roberto Gaúcho. O treinador que tá nesse projeto novo aí do União, para um processo de tentar reestruturar o clube, né? Sim. E aqui, no que eu já citei, os jogadores, pessoas foram ligadas para o clube inteiro, que depois, muitas vezes, elas não ficam ligadas só por questão de escolha do futebol. Mas é aquilo, né? Já tem um processo ali de conhecer muitas coisas dentro do futebol, de conhecer pessoas dentro do futebol, e ela acaba tendo, né? É aquilo, tem que sobreviver. E entra nos projetos e tenta, né, entrar nesses times para continuar. Passando agora para um clube bem interessante, eu achei talvez um dos mais interessantes, que não tem uma boa campanha, infelizmente, mas que tem uma boa campanha fora de campo, né, que é o Betis Futebol. É o Betis que remete da Espanha, eu realmente não sei se é uma ligação, mas o Betis Futebol Clube, que hoje atua no Ouro Branco, mas ele era um time de Caxias do Sul. Ele foi criado como um clube atuante na época. Ele foi criado no ano de 1999, no Dia das Crianças, que é um clube para atuar como um projeto social a fim de retirar crianças, jovens e adultos das situações de drogas, em situação vulnerável, e o clube como um caminho, né, para esses jovens. Em 2016, vai se regularizar, né? Essa questão burocrática que a gente está falando. Então ele vai se juntar à FMF como time profissional. Vai para o Ouro Branco, né? É isso, vai para o Ouro Branco. E muito nessa questão da base, né? Com times sub-15, sub-17. E aí em 2017 o clube ele tenta tenta não, né? Ele, em 2017, o clube, nesse processo, né, de inserir mesmo essas pessoas no novo caminho, assim, digamos, sim, eles vão criar, né, o time profissional mesmo e que vai disputar. Esse processo vai resultar no Betis de agora, que disputou a segunda zona mineira desse ano. É, com certeza, ligado a essa função muito clara do time social, ele também tem um trabalho muito bom no time feminino, né? Que disputou o Campeonato Mineiro de 2018, que enfrentou, né, o América, enfrentou o Ipatinga, no topo aí, e se destaca aí como um dos grandes times do interior que estão preocupados, né, em formar clubes femininos, né? Passando então agora finalmente para o último grupo, já agora na região central, então a gente deu uma volta do sul, oeste ali, mais para o norte e leste, agora mais centralizado. Temos aí, começamos o grupo D com o líder do grupo, com a equipe mais jovem no sentido que foi criada, assim, porque a gente vai dar detalhes maiores assim, né? A equipe do Betim Futebol, com esse nome, foi feita em 2019, mas ela faz parte de uma associação que já vem desenvolvendo um trabalho muito forte. É um futebol de base também, assim como o Betis, é um trabalho muito, muito relacionado com o futebol de base, né? Que é a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano, sim, que vai gerar o que a gente chama agora de Betim, né? Que eles colocaram o nome pro time de Betim. É um time que, obviamente, está situado na cidade de Betim. E eu achei uma iniciativa legal do Betim, que foi a questão do mascote, né? O mascote do clube, ele foi... Pelo menos, na verdade, eu não olhei isso, se já decidiram, mas provavelmente. O nome do mascote, ele foi decidido, ou está em processo de decisão. Provavelmente já deve ter decidido, depois a gente dá uma olhada, deixa aí no link no post. Mas numa campanha dentro das escolas, né? O clube, ele... Acho que até num processo também de tentar chamar a cidade, né, pra apoiar o clube. Eles vão fazer uma campanha dentro das escolas pra poder nomear o mascote do clube, né? Que é um guerreiro, não sei explicar. Mostra aí, né, como que esse, um clube preocupado, né, de estar ali dentro das comunidades de Betim. Essa associação não foi criada ali no Betim, mas ela foi ali pro Betim como um polo ali pra tentar tanto construir uma boa base no futebol, como também, né, fazer parte, né, da comunidade de Betim. E esse estratégia de formação de talentos deu certo. Como, por exemplo, o Fernando. Sim, ele teve um processo de ascensão meteórica, né? Foi bizarro. Ele começa a jogar num time de Sete Lagoas, se eu não me engano. Sim. E aí acaba que nesse processo o projeto acaba, se encerra, o cara fica sem clube, e aí ele vai jogar pelo Betim. Que eu acho que na época nem era Betim ainda, né? Era a Associação Mineira. E fica muito pouco tempo no Betim, tanto é que ele se destaca pelo campeonato, a Taça BH, se não me engano. Taça BH. A Taça BH dá destaque pra esse jogador. A equipe nem fez uma campanha tão boa assim na Taça BH, mas o destaque da equipe foi esse jogador. E aí, num processo de disputa de compra, que acho que envolveu o Atlético Paranaense, se não me engano, e o outro clube eu não lembro, mas nesse processo todo, duas equipes grandes do futebol brasileiro estavam nesse processo de tentar comprar o jogador. E aí o Palmeiras, como é o Palmeiras, aí, né? Não existe você tentar comprar com o Palmeiras. E aí o Palmeiras compra esse jogador, e em um processo muito rápido ele já se transfere pro Shakhtar Donetsk. Acho que ele jogou dois jogos só pelo Palmeiras. E lá no Shakhtar Donetsk, até o momento de uma matéria aqui da ESPN, que conta um pouco da trajetória dele, que é de fevereiro de 2019, ele tinha disputado 15 jogos, e nesses 15 jogos ele já tinha feito dois gols e já tinha dado uma assistência. Ele jogou Champions League já jogou contra o Manchester City, então um cara que... Até a gente não falou aqui, mas de contexto de família simples, né? Vendia tropeiro com o pai dele na porta do Mineirão, e de uma hora pra outra tá na Europa fazendo gol e dando assistência e jogando Champions League, né? Uma ascensão assim, muito grande em um curto período de tempo. E chegando agora com o segundo lugar, aí sim, minha grande torcida é pra ele, né? Depois de falar de um time de futebol que... É um time que está bem inserido na comunidade, o Inter de Minas, que durante muito tempo teve sua sede em Uberlândia, né? Que foi fundada, acho que foi fundada em 2014. Mas aquilo de tentar novos ares, se encontrou em Uberlândia, foi para a minha grande cidade, tá? Onde teve um clube depois de muito tempo na segunda divisão. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo apenas, assim, os bastidores, né? O vestiário do... Eu acho que vale a pena você contar como que você entrou dentro do estádio, porque é uma história muito boa. Eu cheguei... O que aconteceu? Eu fui ver um jogo, né? Acordei 8 da manhã, eu falei, vou lá ver no estádio. Quanto tempo eu não vou no estádio? Zé Flávio, pra ver o jogo. Chegando lá, eu descubro, não tô vendo bilheteria aberta, não vendo nada aberto. Começa a ficar meio assim, tá acontecendo. Aí eu chego, dou a volta, tem um portãozinho atrás e o pessoal fala... O estádio está interditado, rima de entrar, só da federação. Aí eu, né, bem triste, saí, é a volta. Não vou aceitar isso, eu quero ver o jogo. E aí, lá está, eu volto, vejo um casal entrando. Um casal, eu falei, ó, um casal, assim, saindo do carro, falei, vou tentar ali, pode ser minha chance. Então, eu vou com o casal, eles falam, o cara deixa o casal entrar, eu tô atrás dele, ele olha pra mim, eu olho pra ele, você olha e ele me deixa passar. Quem tá? Eu tô lá no vestiário do Inter de Minas. Nunca imaginei que eu ia entrar no vestiário do Zé Flávio. Eu era menor, eu achava uma coisa tão irreal, tão... Aquilo, sabe aquela coisa de imaginar? Não, vestiário, impossível de entrar, só jogador. Cheguei lá, podia até ter roubado a camisa dele. Não roubei, quem tiver roubado, não fui eu não. E pude acompanhar o time, que apesar de estar em Itaú, tem um jogador só de Itaú. É aqui, né? Várias pessoas... Aqui, empresário, gente que mandou os jogadores. E a equipe, nesse primeiro ano, então, conseguiu uma boa campanha. Preparou um time interessante e tá aí, disputando as quartas de final, podendo subir. Tomara que o clube. Acho que falta um pouco do clube ser mais atuante na cidade. Assim, pouco falar de pessoas. E só pra falar uma coisa interessante, quando eu saí do estádio, os caras. Você vê como é que a cidade ela tá bem carente de futebol. O cara parou um caminhão do lado assim, do estádio, tinha 60 pessoas em cima do caminhão enxergando, mostrando que, gente, pelo amor de Deus, invista em Itaúna! Itaúna quer futebol. O pessoal tava. Teve um cara que tentou entrar comigo, ele ficou muito triste, queria acompanhar o jogo, não pôde. E tá aí, então aqui. Eu não sei se falar se o Zé Paulo já foi regularizado. Acho que sim, porque eles falaram que até a terceira rodada. E tá. Vamos ver agora para as partes final. É aí, Itaúna, de volta no cenário esportivo. Vamos agora falar sobre o Minas Boca Futebol, que é o clube que ficou em terceiro lugar. O Minas Boca é um time de Sete Lagoas. Tanto é que o rival do time é o Democrata de Sete Lagoas, que é um clube muito conhecido pelo público geral do futebol. Sim. É um clube que foi fundado também recente, né? 2011, tem 7 anos só. Sim. E ele manda os jogos dele no estádio que é muito, mas muito conhecido pela torcida dos maiores clubes de Minas, né? Que é a Arena do Jacaré. A gente teve clássicos icônicos na Arena do Jacaré. Sim. Aquele processo todo de reforma do Mineirão para a Copa foi um dos estádios que abrigou os dois clubes, né? Então, é um clube que está nesse contexto de Sete Lagoas, que é uma cidade muito próxima de Belo Horizonte. Sim. Então, tá muito relacionada também com os clubes da capital, né? Tanto é que o Marinho aí, jogador que jogou pelo Atlético em Série B, um dos caras importantes, é um dos jogadores que tá envolvido aí com o Minas Boca, né? E assim, vocês veem pelo panorama dos clubes, e eu pude também acompanhar o jogo do Minas, é que na segunda divisão mineira varia muito de times com jogadores muito novos, né? Pessoas que estão começando o futebol, junto com veteranos, né? Ali de pessoas que já tiveram a carreira de futebol ou que tiveram conseguiram chegar nos clubes grandes, mas assim, depois ficaram no ostracismo, aí tiveram que ficar nessa rede de clubes aqui em Minas. Então é sempre isso, né? é um pouco de jogador de base, processo de formação de atletas, como é o caso do Minas Boca, e também em veteranos, né? Acho que é interessante a gente falar também sobre a mudança de nome do time, né? Que isso acontece em 2013. E o time antes chamava Minas Futebol. E um processo de venda, né? Uma confusão danada. o time passa a se chamar Minas Boca Futebol. E é engraçado que o cara colocou o Boca só porque ele é fã do Boca Juniors. Imagina, você, sei lá, você compra um time e coloca o nome do time que você gosta. Eu acho totalmente prudente chamar de Boca, porque eu também, se teve um grande clube no meu imaginário durante criança, o clube que eu mais teria enfrentado o Boca Juniors. Tenho respeito desse cara que colocou. E agora, falando, o último clube ficou em último lugar. Acho que não muito por questões de uma equipe fraca, mas pelo contrário, deu muita polêmica, né? Na verdade, eu sei o porquê que aconteceu essa campanha, mas alguns programas atrás, eu não lembro qual, certo? Mas o Pertes, ele falou assim, não, que tal o Coimbra aí? É um time que tá surgindo, não sei o quê. Até ele até falou assim, não, mas se acontecer alguma coisa, se o time não for mal, eu vou ficar mal visto. Eu vou ficar mal visto se o time não for bem. E o que aconteceu? O Coimbra é a pior campanha do grupo D. Eu acho que a culpa do Coimbra não ter ido bem é do Pets, que ele abriu a boca demais pra falar. Muito obrigado. Eu realmente abri a boca. Mas eu posso falar que, primeiro, o Coimbra é uma equipe que vai disputar o módulo 1. Calma, você explica, porque o Coimbra, ele é um clube que subiu do módulo 2 módulo 1. O que aconteceu? Pra não deixar os jogadores parados, ele falou, pô, eu vim disputar uma competição. Veio a Federação Mineira de Futebol, deixou de disputar com o Coimbra B. Que belo processo. O que aconteceu? O Coimbra B tinha que escalar o time B. Mas a questão foi outra. No primeiro jogo Coimbra, o Coimbra goleou, porque ele colocou o time principal, né, profissional. E, cara, tanto no grupo da que eu tava, o pessoal xingando muito, falando que era um absurdo. Um dos caras que tava no Coimbra é o Bruno Mineiro, pra quem não lembra, grande artilheiro da Portuguesa, grande artilheiro da Paranaense. E eu tive a oportunidade de ver ele jogar agora que eu fui lá e tava em Itaúna. Ele jogou o jogo, mas já ali o Coimbra já tava colocando o pessoal do Júnior. Porque depois dessa polêmica, houve uma pressão na federação. E por isso que o clube começou de mal. Porque se o clube colocar a gente lá, com certeza está ali em primeiro lugar. Porque é um clube que está preparado para lutar o módulo 1. Eu falei só pra dar aquela zoada. Eu acho engraçado o apelido do clube. Sim. Fazendo referência a uma das grandes seleções que a gente viu. Quer dizer, eu não vi jogar, mas... Que tá aí no imaginário, que é a seleção holandesa, né? Sim. Então o time tem o apelido de Laranja Mecânica, fazendo referência a essa grande seleção dele. O Coimbra é um time de 33 anos, relativamente, assim, perto do Betinho Futebol do Inter de Minas, velho pra caramba. Ele é de Contagem, só que tá mandando jogos também na Arena Jacaré. E agora, como eu disse, né? Ficou em último lugar, mas por questão mais que ele teve, né? Porque teve a polêmica se ele poderia ou não disputar se subisse no módulo 2. A federação falou que não teria problema. Só que aquilo, vai que se ele sobe o módulo 2, o Coimbra principal desce. Aí não poderia dar muito problema. A gente queria aí só aquilo, né? Testar os jogadores e deu uma quebrada e terminou em último lugar. Bom, e falando de todos os grupos, o programa, quando tiver... O Gabriel falou que prometeu que vai sair na data de sair. Segunda-feira, dia 23 de setembro, aniversário da minha chefe. Vai sair esse programa aí, em homenagem pra ela. Bom... Na verdade, já saiu, você tá ouvindo isso e saiu no dia 23. E se saiu, você que não pôde acompanhar, as quartas de final aconteceram dia 21 e 22 com os confrontos, né? Que foram... Pouso Alegre e Boston City, Mamoré e Patrocinense, Valadares e Atlético de Três Corações e Betim Inter de Minas. Então quem aí nem sabia da existência desses clubes, quem não estava conseguindo acompanhar, vai poder acompanhar esses times pelo aplicativo MyCujo. A gente vai deixar o link aí na descrição, mas é fácil. É MYCUJOO, com dois Os. Vocês conseguem aí acompanhar os jogos, esse negócio transmite o futebol feminino também, então bom vocês instalarem isso aí, vocês acompanharem outras partidas, né, outros jogos, não só da segunda onda, mas também futebol feminino, e outros campeonatos também. Então, acompanha aí o jogo de volta da nossa segundona mineira e escrevam pra gente. Pô, Dani, vamos passar agora pro nosso último tema, mas tão importante. Bom, agora falando da elite do futebol mineiro feminino, né? Já passando para a segunda divisão, e a elite do futebol mineiro começa essa season. Agora que você está ouvindo o programa, você vai poder acompanhar. Dia 28 já começa o grande torneio estadual feminino mineiro, né? Que vai contar esse ano com 7 participantes. Por que essa questão, né? Bom, desses 7 participantes aí, um ficou de fora, né? Pelo menos não conseguiu se inscrever, que foi o América de Teoflotone. Pelo que a gente estava dando uma olhada aqui, uma dessas questões de contar apenas com 7 clubes é porque a federação estava exigindo a profissionalização dos clubes, né? E com o futebol feminino, é uma questão muito recente, né? Pelo menos o desenvolvimento do futebol feminino mineiro está sendo muito recente, e esses clubes não são profissionais, muitos deles são amadores. E esses clubes amadores que participavam antes não vão poder participar desse ano, do campeonato desse ano, por causa dessa imposição aí da federação, né? Então esse ano a gente vai contar aí com 7 clubes, que entre eles aí estão América, Atlético e Cruzeiro, como os 3 times da capital. A gente tem o Ipatinga, o Futgol, o Valadares e o Minas Boca, que a gente falou aí anteriormente, né? O time que está disputando a segundona mineira também. Como o Petz falou, esses jogos começam agora no sábado, né? Dia 28, sábado. E também vai ter transmissão pelo MyCujo, é só vocês irem lá no canal da Federação Mineira, vocês conseguem acompanhar todos os jogos. Então, fiquem ligados aí nesse campeonato que começa agora, né? E já começou com treta, né, Petz? Já teve treta, né? A federação, né, que está acompanhando esse movimento de estímulo. E a Federação Mineira decidiu cobrar a taxa de arbitragem, e isso com certeza prejudicou para vários clubes aí, a RIM, que é uma taxa, né, pesa. Os clubes que. Muitas declarações dos clubes maiores, tipo assim, Cruzeiro Atlético, tudo bem, a gente vai pagar, não tem aquilo. Não afetou tanto esses times, mas outros saíram bem prejudicados e acabou que a federação impôs a taxa e os clubes aceitaram no dia 28. Então, e um pouco na outra mão, né? É complicado, né? Igual a gente já tá sempre falando sobre estímulo do futebol feminino, e acaba que esse tipo de coisinha, essas picuinhas que acontecem, acaba que dá uma desestimulada também, né? Até porque, como a gente vem falando muito, o futebol feminino mineiro é muito recente, a gente conta com muitos clubes amadores, e você cobrar uma taxa desse pros times pequenos, acaba que como o Petz mesmo já falou, né, prejudica muito, né, porque esses clubes, eles têm um planejamento. A gente acha que não, mas eles têm um planejamento, e eles contam com o orçamento de tudo, porque é tudo muito regrado, né, tudo muito contado. Então, essa exigência da federação acaba que prejudica bastante, né. Mas enfim, dia 28 a gente vai ter um primeiro jogo, né, que vai ser um clássico. A gente pode falar? Pelo menos no masculino é um clássico, né? Talvez a gente vai criar um novo clássico agora. Que, como a gente falou no programa anterior a esse, que é Cruzeiro e Ipatinga, né? O primeiro jogo do campeonato desse ano vai ser Cruzeiro e Ipatinga. E vai ser no estádio das Alterosas, aqui em Belo Horizonte. E o jogo aí, às 16 horas, é o primeiro jogo desse campeonato, que vai dar o pontapé inicial aí pra esse campeonato. É interessante falar o panorama rápido dessas duas equipes, né, que a gente espera. O Cruzeiro vem de uma ótima campanha brasileirão, subiu para a primeira divisão brasileira, tem uma equipe muito boa, uma equipe que, é claro, né, veio desse time que foi montado pelo time da América, várias lesões, enfim, mas agora essas jogadas estão no Cruzeiro. O Cruzeiro é grande favorito ao título, que vai enfrentar uma equipe que já vem investindo no futebol mineiro há um tempo, né? Tanto que é a atual vice-campeã do torneio. E assim, acompanhando, pesquisando coisas sobre o futebol mineiro, a gente vê um investimento no mínimo, um estímulo, sabe? O Ipatinga tem uma página oficial pro futebol feminino, uma página que tá aí sempre... Uma página que tá o tempo inteiro com conteúdo, falando das jogadoras, entrevistando. E o Ipatinga, ele, então, tá aí, né? Se quer um retorno, a gente falou do Ipatinga no segundo minuto do programa, o feminino, o Ipatinga já vem muito bem, tem que continuar, porque é uma forma, né, de uma equipe estar aí, do clube estar aí no grande cenário brasileiro feminino. E as Tigresas de Aço, como são conhecidas, com certeza vão ser um bom adversário do Cruzeiro. E esperemos um bom jogo, um clássico. Bom, e desse clube do Ipatinga, já que o Pets fez o clubismo dele aqui, vou fazer o meu clubismo agora. Uma das jogadoras que foi recém-contratada pelo Ipatinga, pelo futebol feminino Ipatinga, é a Adriele. Quem é a Adriele, Pet? Sabe quem é? Não. Sabe quem é a Adriele? Não? Não. É um atleta que jogou pelo Atlético, ela fez uma campanha muito boa pelo Atlético na Copa BH, no Sub-20. E quem é essa Adriele? Adriele é uma jogadora de João Monlevade. Então eu tinha que fazer aqui meu clubismo. O Monlevade tá carente de futebol, não tem um Inter de Minas em Monlevade, mas aí só uma pequena curiosidade aí, a Adriela é uma dessas jogadoras que tá compondo o time feminino do Ipatinga agora. Bom, outro confronto, qual que é? O próximo confronto da primeira rodada é o Valadares e o América, né? É, pois bem, o Valadares aí jogando em casa, uma equipe também bem nova aí no futebol feminino, e vem trazendo um investimento maior. É interessante a declaração dos dirigentes da equipe do Valadares, que enxerga essa equipe feminina como uma chance de colocar a cidade nesse cenário do futebol mineiro, né? Já mostrando aí, né, o Valadares está na segunda divisão do masculino, está aí figurando na primeira divisão, vai disputar um bom jogo, e aquilo, às vezes o resultado não importa, sabe? No sentido assim, com certeza, o América Mineiro tem um time muito maior que o Valadares, investimento e já de um trabalho, mas já de levar o pessoal para jogar bola, essas garotas para jogar bola, já é uma coisa que incentiva a cidade e na elite do futebol mineiro isso é de bom tamanho. E o próximo confronto é Atlético Mineiro e Futebol, né? Futebol, pois é, para ser bem sincero, vou falar que a verdade, eu nem conhecia o Futebol, mas é um clube que vem desde 2002, pelo visto, né? Ele tem o Sub-17 desde 2002 e enfrentando aí, né? O Futebol é estreante no Campeonato Mineiro? É. Pois é, o Futebol como estreante enfrentando aí já um time que é o mais tradicional, né? Que é o Atlético. E o Atlético vai fazer essa estreia também no domingo, né? O jogo entre Futebol e Atlético também acontece no domingo. O jogo é aqui perto de Belo Horizonte, né, na cidade de Vespasiano, que vai ser lá na cidade do Galo. Todos esses jogos do domingo acontecem às 10 horas da manhã, né? A gente não falou, mas o jogo entre Cruzeiro e Ipatinga acontecem às 16 horas do sábado. Bom, e agora, imitando o senhor Matias Pinto do Xadrez Verbal, tem um breaking news. O Atlético oficializou há 3 horas atrás uma parceria para o futebol feminino com a partir da lista do Aula Incentivo ao Esporte, que o clube aceitou o Bamberg e está para a logo do Guarana Antártica, a camisa, que vai custear muito dos recursos que o Atlético iria investir, né? Tô mostrando aí um patrocinador importante para desenvolver o futebol feminino no clube. E mostrando que o Atlético talvez venha aí com um time bem forte, né? Apesar de ter feito um Brasileirão tão bom, né? O Atlético acabou que não fez um Brasileirão bom, mas esse ano ganhou a Copa BH, né? Então é um time que vem pelo menos jogando, né? É um time que já tem uma certa rodagem, pelo menos esse ano. E a Copa BH jogou muito bem, sabe? Infelizmente, no Brasileiro, a gente não conseguiu acesso, não conseguiu jogar bem. Mas é um clube que tem potencial aí pra conseguir uma boa campanha nesse Campeonato Mineiro. Bom, e a gente falou aí desses três primeiros jogos, né, da primeira rodada, e você pode estar se perguntando, e o Minas Boca? Cadê? Vai jogar com quem? Como é que funciona esse campeonato? Como é um campeonato que tem 7 times, né, uma numeração ímpar aí, cada rodada um time não joga, né? Então nessa primeira rodada o Minas Boca não vai jogar, E aí, na próxima rodada, o Minas Boca já joga e o Cruzeiro, por exemplo, não joga a próxima rodada. É, a gente queria, pelo menos, tentar falar um pouco do Minas Boca. A gente falou do time masculino, né, que está no segundo ano. Mas, assim, não existe informação sobre o futebol feminino do Minas Boca, né? Pelo menos a gente não conseguiu achar. Então, a única referência que a gente tem é que o Minas Boca vai jogar contra o Ipatinga na segunda rodada. O jogo vai ser em Ipatinga, acontece no sábado, dia 5 do 10, às 16 horas. Mas é isso que a gente sabe, a gente não tem muitas informações. É, talvez você consiga no grupo lá, algum representante do Minas Boca, talvez saiba falar sobre isso. Se a gente conseguir alguma informação, a gente deixa o link no post aí, ou alguma referência. Mas realmente a gente não sabe. Então, é assim, né? Infelizmente não tenho muito o que falar. Caros ouvintes desse grandiosíssimo podcast, a gente queria agradecer muito por estar ouvindo até aqui. É um programa mais longo do que o normal, mas como é um guia e são muitos clubes, acaba que sai um pouco grande, a gente pede desculpas de uma vez. Mas assim, né? Bom que você consegue lavar mais vasilha, mais banheiro, você que tá lavando vasilha e banheiro aí. A gente queria concluir aqui já agradecendo mesmo, né, novamente ao pessoal que nos deu algumas informações, o Fred da Galo Fúria, o Ricardo de Pouso Alegre e o outro, o Evandro. A gente queria agradecer mesmo, muito obrigado aí. O apoio de vocês foi muito, muito importante pra gente poder montar mesmo esse podcast aqui. E a gente queria dar uma referência também do site, né? O Petro já citou aqui, que é a Segundona Mineira. A gente vai deixar o link aí na referência, tem muitas informações lá, tudo que vocês precisarem de referência sobre a Segundona. É um site que divulga bastante, é muito interessante vocês darem uma lida, tem coisas muito interessantes lá. Bom, e passando mais para os recados finais mesmo, a gente recebeu uma mensagem muito calorosa, muito calorosa, a gente gostou muito, já queria agradecer aqui de antemão, que foi da Gabi Vidigal, que da UFMG também, companheira de curso, e a gente queria realmente agradecer. Então a gente vai tentar, na verdade eu vou ler o relato dela aqui e comentando. Bom, ela mandou assim: primeiramente quero parabenizar vocês, eu ouço horas de podcast diariamente e muito raro ver novatos começarem com uma produção, edição, conteúdo tão bom, tão bons quanto o de vocês. Então a gente já agradece pelos elogios. Talvez tá rolando um clubismo institucionalizado. Talvez eu nem acredite que essa mensagem existe, mas eu juro. Que é realmente muito clubismo. Será que a gente tá criando essa mensagem da nossa cabeça? Mas enfim, ela continua a mensagem assim: tô à espera de vocês no comentário esportivo da Rádio FMG. Então aqui ó, fica aí a campanha. Sertão dos Cataguases na Rádio FMG, solta essa hashtag aí. Nossa, ia ser interessante demais, eu gostaria muito. Bom, enfim, ela continua assim: vocês perguntaram sobre as últimas experiências em estádio. Eu sou cruzeirense e voltei muito recentemente a acompanhar futebol. O último jogo do Cruzeiro que eu assisti antes desse ano foi um jogo em que o Wellington Paulista ainda estava jogando. Então vocês podem imaginar, a última vez que eu fui no Mineirão deve fazer uns 10 anos. Mas esse ano eu voltei à ativa e tenho acompanhado o time e tentando acompanhar o feminino, o quanto que material escasso permite. Então ela está falando um pouco aqui sobre a experiência, né? A gente perguntou sobre as experiências e é impressionante mesmo, né? São 10 anos, o Elton Paulista jogando, fazendo gol no Atlético, que é o que ele sabe fazer. Que saudade, cara, eu tô com saudade, qualquer time. E ela ressalta sobre o que a gente tem falado muito, né? Que é essa falta de coisa, de matéria, de reportagem, de qualquer coisa sobre futebol feminino que está refletido, principalmente nessa última problemática aqui do nosso programa, que foi a questão do Inter de Minas, né? Que não tem informação nenhuma. Ela continua assim: fui junto com o meu pai no segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro já com vantagem. O jogo foi no Sesc Venda Nova, bem foda de chegar. A entrada era 1 quilo de alimento para doação. Tava mais cheio do que eu imaginava. A Pavilhão Independente, os Cajazeiros, com a bandeira Cajazeiros, foi uma dificuldade pra pendurar, muito engraçado. E a Dona Salomé marcaram presença. Então ela tá falando aí um pouco sobre as torcidas organizadas, né, que estavam lá. É, ela continua assim, a Pavilhão puxando as músicas, acendendo o sinalizador, o negócio todo. Achei a torcida muito positiva, sem vaias, só encorajando as meninas. Um xingo pro juiz, que marcavam as faltas duvidosas, mas além disso, só alegria. As cabulosas dominaram o jogo inteiro, inquestionavelmente, o Grêmio não teve muita chance. No intervalo rolou uma briga, não consegui descobrir o porquê, mas um membro da equipe técnica do Cruzeiro e a principal atacante do Grêmio, a Karina, foram expulsos. A Karina era a maior artilheira do campeonato até ali, com 2 gols a mais que a Duda. Então suponho que isso tenha ajudado bastante, já que logo no começo do segundo tempo, o Cruzeiro fez 2 gols, Duda e Miriam. E aí já não tinha mais jeito. Quando terminou, as meninas ficaram muito tempo interagindo com a torcida, fazendo aquelas palmas nórdicas lá que todo mundo faz agora, e comemorando e tirando foto com os torcedores. Estavam muito felizes, né? O time grande, 6 meses treinando e chegando na final da Série A1. Gritaram um pouquinho é campeão, o que é meio trágico pensando agora, mas o São Paulo realmente está muito mais preparado no futebol feminino. Mas temos 2 jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Sub-19, a Duda e a Micaele. A Duda que a gente já tinha falado um pouco no programa, né? O Petros ressaltou sobre alguns jogos. E a Gabi continua assim, acho que vão brilhar muito. Principalmente a Duda, que é essa estrela, né? Enfim, ela fala que falou demais e que a gente pode cortar à vontade e falando que o conhecimento futebolístico dela é extremamente limitado, porque ela só acompanha o Cruzeiro. Acompanha já o clubismo. Mas enfim, a gente acha que essa questão de entendimento de futebol é uma coisa muito relativa. É mais uma construção do que tudo. Eu acho que futebol, como a gente vem falando, é uma comunidade, você tem que se sentir bem e é isso. Ela termina a frase falando assim: espero ansiosamente a Anja Mari Louros parar de enrolar vocês e marcar presença. Aliás, uma das coisas que me fez voltar a acompanhar o time foi o podcast Cruzeirologia, que eu gosto muito. Então fica aí a campanha pra Mari parar de enrolar a gente e vir participar. E a indicação aí de outro podcast, né? Você que é cruzeirense, não só cruzeirense, você que é atleticano também, escute aí. É o Cruzeirologia. Então é isso aí, acompanhem. E mais uma vez, muito obrigado, Gabi. E a Gabi também que nos deu uma dica sobre o Twitter lá. Nossa DM tava fechada. A gente pedindo pra mandar mensagem e o povo tenta mandar mensagem e não consegue. Mas já. Por isso a gente tá famoso. Pois é. Mas já tá resolvido já. Pode mandar mensagem. Pô, obrigado. Mensagem muito boa. E agora também uma mensagem que eu inseri no programa, de um engraçadinho, que eu não conheço, mas o Léo conhece, é o Matheus. O Matheus tá sempre aí, né? O nosso fã número 1, será? Fã número 1. Parabéns. Obrigado, Matheus. Mas isso é muito engraçadinho. Ele primeiro parabeniza pelo episódio. Ele disse que o tema abordado foi muito interessante, e que fala que tem sido legal observar o futebol por outros lados, não sei, somente da bola. Ultimamente, eu acho que estamos mantendo o meu futebol não analisar pela bola. E gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, que é muito legal ser citado nos episódios. Que bom. Então, vamos começar a citar pessoas aleatórias para chamar pessoas. Seria ótimo fazer isso. Então, qualquer pessoa vai citar. E aí ele coloca, ele depois dá uma risada, depois você fala. Segundo que Petro escreveu meu nome errado. Isso é, primeiramente, o ultraje Petros, que isso você está recebendo a um jogador de futebol. Não, meu nome, não, você já começou errado. E ele disse que eu não precisava ficar envergonhado. Eu entendo que você não pode mudar de time porque acabaria com a dinâmica do programa. É interessante ter um cruzeirista do time. Mas fique sabendo que ninguém irá te julgar por vestir a camisa do Galo antes do clássico. Não precisa mentir assim igual você fez. É normal você querer reviver momentos felizes da infância de quando você torceu pro Galo. Não reprima esse sentimento. Fazendo a referência à última pergunta do último programa, né? Se o Pets vestiu ou não a camisa do Atlético antes do clássico, né? Já que ele veste a camisa dos times que o Cruzeiro vai jogar. E aí o Matheus tá nessa investigação aí, ele tá soltando hipóteses aí, que eu queria saber a verdade, Petros. Queria falar pro Matheus, ele tá aí com muito tempo pra ficar teorizando todas essas coisas. Eu acho assim, como eu disse, eu fiz a camisa, mas eu reitero, nunca vestirei camisa do Atlético. É a única camisa, a última camisa que eu vou pegar na minha vida vai ser do Atlético, vou tirar meu leito de moto. Então, assim, uma péssima teoria, não tem nenhum atleticano aqui, você já foi atleticano, mas foi um delírio. E porque os momentos ruins do Cruzeiro não foram quando eu era menor. Tá usando agora, eu acho. Então, assim, vou continuar e tá muito engraçadinho. E mesmo assim, vou ler a próxima mensagem, porque ele fala um pouco sobre aqui, né? Da experiência dele, do estádio. Ele disse que o último jogo que ele foi, em 2014, né? Pela Copa do Brasil, Galo vs Corinthians, naquela virada época. E ele disse que é realmente bem difícil ir ao estádio, principalmente quando se mora no interior. E é necessário colocar algum preço, ou adicionar o preço da viagem no orçamento para ir ver o jogo. Ele disse que ele foi, ele acha que foi, porque os preços baixaram um pouquinho por conta do resultado, né, do Atlético. Não tinha sido dúvida dele. É, para quem não lembra, foi aquele jogo da Copa do Brasil, né, que o Atlético perde de 2-0 lá em São Paulo, no Itaquerão. Tinha que vencer aqui, pelo menos por 3 gols de diferença. E aí o Corinthians faz um gol e naquela coisa, né? Do eu acredito, até a gente tem que fazer 4. Então ele fala, né? Que eles só conseguiram no jogo quase esse ingresso por barato. E realmente, a gente mora no interior, porque a gente já morou no interior, né? Hoje a gente tá mais aqui do que lá. A gente sabe como que era difícil, por exemplo, de horário, principalmente por isso. E o Matheus aí, contando sua experiência e... Por mais que eu ache você muito inconveniente, continue participando do programa. Chegando ao fim, só mais um detalhe, queria também ressaltar que a Clara Lima Borges, minha namorada, teria que falar mais perto do microfone, ela saiu, então tomara que eu tenha conseguido. Assim. E que ela tá agora esperando, aliás, que eu falei que ia acabar um horário aqui, a gente já passou quase 40 minutos. Esse programa é longo, mas um programa que eu gostei de fazer, porque é isso, eu sou curioso sobre futebol, a gente mostrou talvez algo que você nunca vai ver em outro lugar. Só nas pessoas que acreditam no futebol mineiro, no interior, nas baixas de visão. É isso? É isso. Pois bem, ficamos para a próxima. Quem sabe qual é o tema? Vamos tentar revelar, não? Porque senão vai dar problema. A gente tenta especular e sempre dá errado. A gente... Tanto é que, né, o Pet zicou com o Imbra. Não vamos zicar os nossos próximos programas, não. Então vamos lá. É isso. Boa noite, boa tarde, bom dia e falou. Novamente eu dou meu tchau aqui pra vocês. Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo como bom mineiro. Até a próxima.